presa no meu coração. Eu ando todo alucinado, muito doido, apaixonado por você, por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor você mudou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor, minha flor bonita, minha linda flor. Um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração. Eu ando todo alucinado, muito doido, apaixonado por você. Grafite! É pena que esse amor